Capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até à porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e da outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda a criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Jeová, este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes. E vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão, para a dar a vossos pais. Assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, da banda do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até à entrada de Zedade. Amate, Berota, Sebraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Azer, Atisson, que está junto ao termo de Aurã. E o termo desde o mar será Azer-Enon, no termo de Damasco, e na direção do norte está o termo de Amate, este será o termo do norte. E o termo do oriente, entre Aurã e Damasco, e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o termo do norte até ao mar do oriente medireis, este será o termo do oriente, e o termo do sul será desde Tamar, até às águas da contenda de Cades, junto ao ribeiro, até ao mar grande, este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até à entrada de Amate, este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová.